Hoje o frevo é na rua, os moleque red e pras mina maru. Hoje o frevo é na rua, hoje o frevo é na rua. Hoje o frevo é na rua. Noite convida e elas vê que eu sei. Ela tá pro crime e hoje eu tô sem lei. E corta as naves no estacionamento vazio. Que hoje o frevo é na rua, na insanidade dos bandidos. Para de curte, Black Ice vinho nos falantes tocando diagnóstico. As minas colando é tudo nosso. E enche meu copo de Black e gelo. Degusta com alecrim, que é o tempero. Hoje é só frevo. Então dispensa os canos e descansa os dedos. Os únicos dedos que não descansam é dos vizinhos. Alô, é da polícia, vou fazer uma denúncia. Os maloqueiros tá na rua fazendo bagunça. Manda uma viatura que eles tão tudo virado. Os caídos no chão, acho que eles tão drogados. Nem o X9 vai acabar com o nosso frevo. Aumenta o som, estoura os timbanos dos dedos de gesso. Completa meu corpo de energético, Black e gelo. Que hoje é só frevo. Hoje o frevo é na rua, os moleque red e pras mina maru. Hoje o frevo é na rua, hoje o frevo é na rua. Hoje o frevo é na rua. Noite convida e elas vê que eu sei. Que ela tá pro crime e hoje eu tô sem lei. É uma criança e não tem hora pra ir embora. Acho que hoje rende, essas donas tá pro fight. Dá uns pegando lança, na noite é estigmate. O que hoje convém, aqui tenho. Curte lombra de graça e chapou. Chino ligado, destaca o brilho que ela tem. A noite é degusta, frevo é na rua. Hoje o frevo é na rua.